Ela viu o sol nascer, ela viu isso florescer. Te levantou quando o mundo tenta te ver descer. Te lembrou pra de tudo não se esquecer. Trouxe exclamação, onde era interrogação. Solidez veio da solidão, o talvez de onde era não. Vê que surge uma evolução. Também trouxe o exagero como tempero. O amor que veio do alheio foi um prato cheio. Flow deságua na esquina e as ruas inundam. Agora autoestima e o ego se confundem. Agora a inveja deles se alimenta e queima por dentro, pimenta. Olha só as coisas que tu inventa. Tipo filho, então sustenta. Não vou negar que me entreguei. Não vou dizer que tanto faz, tanto fez. Não vou deixar você passar bem na minha vez, mas não vai pensando o que, não vai pensando o que. Não vai pensando o que. Só não vai pensando o que. Vai pensando que eu morro sem você. Eu morro sem você. Não vai pensando que eu morro sem você. Não vai pensando que eu morro sem você. Só não vai pensando que eu morro sem você. Tu fez meu nome virar artigo. Sumiu os antigos, surgi amigos que eu não conheço, que eu não confio, que me dê um beijo e depois um tiro. Não tô reclamando, tô observando e relatando. Nunca delatando, nunca esquecendo que lado estamos, do que conquistamos. Não mudou minha vida, me deu uma nova, da mirada a nove. Tu mudou minha rota, mudou minha esquina, obrigou minha esquiva, aumentou minha estimativa. Pergunte a Cristina, pergunte a Cristina. Dei tanto trabalho pra cena, me aposentar já é permitido. Se um dia acabar o sentido, saio da Matrix, eu sou o escolhido. Lembro que sou nada diante disso. Enquanto vejo o tempo passar, me divirto. Até meu nome ser esquecido. E ela diz, e ela diz.